tenho o tempo na mão. O meu perfume é água, uau! Complete o círculo. Eu nunca tinha cheirado nada igual. Ok, onde está o realizador? A Ana já está pronta para perfumar a casa. Deixa-me cheirar, deixa-me cheirar. É leve, é sutil. É água. Mas que aldrabice! Lola, é a fingir. O verdadeiro deve estar a chegar. Tem estado no segredo dos deuses. Eu ainda nem sequer o cheirei. Então como é que sabes se presta? É claro que presta. O frasco custa 50 dólares. E ele completa o círculo. Ana, mas quem são aqueles dois? Eu acho que são o círculo. Oh, aqui está a minha maravilhosa estrela. Tu vais ficar incrível nas filmagens. Este é o teu momento. Então e eu, sou transparente? Cá vamos outra vez. Ah, Ana, querida, não vi que estavas aí. Quando soube que íamos voltar a trabalhar juntas, a única coisa que me ocorreu foi... Ih-ha! Oh, Lisa, estou a ver que estás na mesma. Oh, fantástico! Quer dizer que a plástica valeu a pena. Bom, e onde é que está o teu pai cowboy todo galante? Liza adora-o. Na casa de banho. Oh! Na Europa. Ah. E se me desse o frasco do líquido milagroso e avançássemos com as filmagens? Ótima ideia! Maquilhagem? Perfeito. Estou pronta. Tenho o tempo na mão. O meu perfume é água, uau! Complete o círculo. Eu nunca tinha cheirado nada. Ana, querida, umas dicas de publicidade, para vender um produto. Tossir e fazer caretas. Não resulta muito. Pois, você aqui é realizadora. Volte já. Lola, o que é que eu faço? Esta coisa cheira muito mal. A sério? Agrada-me. Cheira a framboesa. Framboesa? Pois é. Por isso é que eu fiquei enjoada. Não gostas de framboesa? Acabou o tempo. A menina Miley Stewart é nova campeã júnior do Devora Tartes. Comeu 5 tartes de framboesa em 10 minutos. Viva! Eu sou campeã! Eu sou campeã! Eu sou campeã! Ganhei! E agora, para entregar o prémio, o governador do Tennessee. Oh, estou enjoada. Acho que vou vomitar. Foi a última vez que aquele governador deu um prémio. E vestiu aquele fato. Agora só o cheiro de framboesa agonia-me. Ei, porquê é que não usas o frasco falso? Está cheio de água, não é? Lola, tu és um gênio! Eu sei, sou demais. Complete o círculo. Eu nunca tinha cheirado nada igual. Foi ótimo, ficou perfeito. Eu sei, eu sou genial. Oh, tu e eu somos brilhantes. Continuas a ser transparente. Não faz mal. Já terminei o anúncio e nunca mais vou ter de cheirar este perfume. Não me digas que estás a usá-lo. Não. Sim, agrada-me. Isso não interessa, não podes ficar com ele. Larga, eu uso longe de ti. Nem penses Tu nisso. não mandas em mim. Larga o frasco. Estás com má cara. Estou enjoada. acho que vou vomitar. Saiam todos da frente! Miley, já passou meia hora. Se o sumo de tomate acabasse com o cheiro, já tinha tido tempo de fazer efeito. Tens razão, já está a ficar ridículo. Ridículo? Tu passaste a barreira do ridículo quando tomaste banho de atum. Ei, eu vi na internet que isso dava resultado. Eu devia ter desistido do anúncio assim que cheirei o perfume. Agora cheiro pior do que o tio Earl quando foi procurar petróleo e arrebentou um cano de esgoto. Eu não sei se já te disse isto, mas não me apetece conhecer o tio Earl. O tio Earl não é assim tão mau. Quem tu não queres conhecer é a tia Max. É uma mulher barbuda. Toma, querida, encontrei um saco de areia para o gato que está na garagem. Basta esfregar para ativá-la. Não custa nada tentar. Pai, não tem graça nenhuma. Tu não viste como foi aquilo? Lamento, querida, estava ocupado. A esconder-te da Lisa Lipossegadora. Não me estava a esconder. É que eu fiquei entalado na janela da casa de banho. Desculpa, filha, mas aquela mulher é muito esquisita. Não é a única. Pai, vais ficar orgulhoso comigo. O quê? Vais trocar de roupa lá acima? Não. Vou mandar um vídeo de apresentação. Tu estás a olhar para o próximo vencedor milionário do Desafio Jovem Selvagem. Eu adoro esse concurso. No último programa, a miúda comeu uma centopeia viva. É, pobre coitada, já tinha 90 patas na garganta e a centopeia resolveu sair pela narina. Jackson, não ias aguentar um dia no Desafio Jovem Selvagem. Achas? Observa. As pequeninas não sabem muito bem. E não dão grande luta. Eu chamo-me Jackson Rod Stewart e vou ser o próximo vencedor do Desafio Jovem Selvagem. Vocês recebem muitos vídeos de pessoas a dizerem o que é que vão fazer. Mas eu vou mostrar-vos. Eu vou sobreviver durante 2 semanas nesta praia. As minhas ferramentas são estas e este. E esta parte também entra. E estas. E também estes, mas isso não conta porque uso sempre. Não interessa. Eu vou ficar completamente isolado da civilização. Desculpa. Oh, querida, faz-te até selvagem. Olha o disco. Ei, podes cortar esta parte, não podes? Posso, mas não percebi. Tu não trouxeste comida. Como é que vais sobreviver aqui? Vou viver da terra. A natureza dá-nos o que precisamos. Ei, filma isto. Vou subir à árvore para apanhar uns cocos. Ei, faz um grande plano do dente do urso. Para verem que sou um herói guerreiro. Ei, Oliver, consegui apanhar 2. Tu estás bem? Aterrei mesmo em cima dos cocos. Pai, eu preciso falar contigo. Espera, filha. Estou a ver o teu irmão. Ele está a tentar abrir um coco há mais de 1 hora e meia. Oliver! Já sei, corta esta cena. Nem vale a pena ter TV por cabo com um filho destes. Qual é o problema, filha? Pai, será que podes ligar ao pessoal do perfume e dizer-lhes para não porem aquele anúncio no ar? Isto está a perturbar-te, não é? Sim, aquele perfume agonia-me. Como é que eu posso dizer ao mundo que o adoro? Bem, se é isso que tu sentes, eu vou ligar à empresa e tu já não fazes esta campanha. Obrigada, tiraste-me um peso de cima. Agora vê lá se te animas. Observa o teu irmão. Uau! Deve ter doído. Mas tens razão, já estou mais animada. E é bom saber que a Ana não vai ter de mentir ao mundo. Entrega do perfume à água, uau. Espero que sejam madalenas. Eu adoro quando eles enviam miniaturas de madalenas com bocadinhos de chocolate e uma pitada de canela. Pai! Pode trazer. Bem, acho que não cabe na porta. Eu pensei que eram madalenas. Uau! Uau! Fizeste-nos dizer uau. Agora é a tua vez. Da família Água, uau. Pai, é uma loucura. É, e é pena termos de devolvê-lo. Porquê? Ei, Miley, não vão deixar de ficar com ele quando proibires o anúncio. A única coisa que eu vou proibir é que guiem o meu carro sem a minha autorização. Vamos lá com calma. Tu disseste que não suportavas o cheiro daquele perfume. Ouve bem, neste momento só sinto o cheiro do meu carro novo e de... madalenas! Hi-ha! E tem estas pepitas de chocolate. Ana, este carro é um verdadeiro sonho. Adere bem à estrada. Já viste? Um dia vais poder tirar a carta e vais conduzir esta beleza. Eu sei. Vender-te foi a melhor coisa que já fizeste. Eu não me vendi, Lily. Oh, vá lá. Tu fizeste um anúncio onde diz adorar uma coisa que te dá vontade de vomitar. Ok. Só um bocadinho. Mas toda a gente exagera nos anúncios. Tu achas que a mãe daquele jogador de futebol anda mesmo atrás dele com uma lata de sopa? Nem pensar. Ei, Miley. O pessoal da Água Uau ligou. Tens a certeza que não queres desistir? Ouviste o carro a falar? Claro que não, papá. Então, sendo assim, parabéns. Amanhã à noite vais poder dizer a toda a gente que adoras o cheiro da Água Uau na entrevista com o Colin Lasseter. O Colin Lasseter é o maior entrevistador da televisão. Sim, eu sei, filha. E se quiseres, ainda vais a tempo de desistir. E devolver o nosso carro? Quer dizer, faz o que achares melhor. Eu vou ficar aqui a desfrutar dos meus últimos minutos com a... Maria. Lily, não te preocupes. O nosso carro não vai para lado nenhum. Diz ao Colin que lá estarei. Então está bem. Eu vou fazer a marcação. Eu estou tão orgulhosa! Eu não era capaz de mentir a todo o planeta. Quando minto ao meu pai e digo que fiz os trabalhos de casa, começo a gaguejar compulsivamente. Bem, é essa a diferença entre nós as duas. Eu sou capaz de ir ao programa e dizer que adoro a Água Uau. O que é que tens? Nada. Lembrei-me de uma coisa engraçada. Não estou a rir por ter de mentir. A culpa é toda tua. Após uma caçada de 6 horas, finalmente apanhei esta beleza. É a minha primeira comida sólida. Em 6 horas e 2 minutos. E agora... eu vou fazer uma fogueira e cozinhar o bicho. Apesar de teres dado muita luta, poderosa sapateira, no final o teu cérebro primitivo não chegou aos calcanhares do meu. Bolas! Para onde é que ela foi? Não acredito! Oliver! Não te preocupes, já apaguei. Mas é melhor saberes que até agora só temos 27 segundos de filme aproveitáveis. Eu quero lá saber do filme! Para! Estás fomeado! Quem o dizes? Lembras-te? Nós estamos nisto juntos. Eu e tu. Assim, lado a lado. A sobreviver apenas com... uma pizza em nome de Oliver Walken. Estou aqui, amigo. Oh, Oliver, tu és brilhante! Ei, dá-me uma fatia. Não posso fazer isso, meu. Vá lá! Eu dou-te 3 conchinhas e estes pós de fogo mágicos. Jackson, vamos, acorda! Tu sabes que és capaz. É claro que eu podia dar-te esta pizza de pepperoni e salsicha cheia de queijo mussarela ralado, mas... não é isso que tu queres. Não é? Não! Tu és um vencedor do desafio Jovem Selvagem. Tu tens isto e também tens isto aqui e todas as outras coisas. Eu adorava ser como tu. Sou fraco. Por isso vou comê-la para a tenda. Fixe! Força! Eu não preciso da tua pizza para nada. Eu tenho musgo aqui, hã? E algas, e ar puro, e o luar da amiga Mãe Natureza. Já a seguir, no canal 24, tempestades assustadoras ao longo da costa. Até podem haver trovões. sou capaz! Eu sou capaz! Eu sou o vencedor do Jovem Selvagem! Eu sou o vencedor do Jovem Selvagem! Cortei o dedinho! Sangue! É o sangue de um guerreiro! Bolas, esta chuva não para de cair. O Jackson estará bem? A minha costeleta. Obrigada, está bom. Ana, ouve, não te esqueças de uma coisa. Aconteça o que acontecer, eu adoro-te. E também adoro aquele carro, por favor, não metas água. Lola, acalma-te. Eu tenho tudo controlado. O segredo está em não mentir. Yes. Se eu não mentir, não vou começar a rir. Por exemplo, pergunta-me o que é que eu acho do perfume. O que é que tu achas do perfume? Eu nunca tinha cheirado nada assim antes. Tu viste? Não me ri. Ei, querida. Quanto mais penso nisto, mais acho que dares esta entrevista é uma péssima ideia. Pai, não te preocupes. E se ele pegar no frasco de perfume e tiveres de cheirá-lo? Eu pensei nisso. Pus uma pasta especial anti-odores nas minhas narinas. Neste momento, até era capaz de cheirar uma meia suja do Jackson e sobreviver para contá-lo. Vais ter de me emprestá-la da próxima vez que eu for visitar o tio Earl para o caso ele cozinhar aquele maldito chili. Ficas bem? Confia em mim, pai. Vai correr tudo bem. Qual é a graça? Tu tens de rir mais, pai. Tens de aproveitar mais a vida. Vai correr calmamente. Olá, cowboy! Vim desejar-te boa sorte. Espera, cowboy! Como é que eu me vou livrar das risadas? Vê o lado positivo. Podes encobrir os risos dizendo que achaste graça a alguma coisa. Se fosses o Oliver, era bem pior. Quando ele mente, soluça. E estamos de volta com a adolescente sensação, Ana Montana. Já falámos sobre o teu novo CD e sobre a turnê na Europa. Vamos passar ao teu novo anúncio, pode ser? É verdade. Nunca tinha cheirado nada igual a este perfume? Posso dizer honestamente que... de todos os perfumes que já usei, este é único, a sério. E esta é a verdade. Então é verdade, não estavas a representar. Gostas mesmo do perfume, não é? Bem, sabe... já viu o frasco? É lindíssimo! Redondo, com uma bolinha? É claro! Sim, é giro, mas eu estou a falar do interior. Tu gostas mesmo do perfume, sim ou não? Bem... é claro que a minha resposta é... sim! É bom saber... Ainda bem que não és daquelas celebridades que publicita coisas em que não acredita realmente. Eu não sou assim. Tosse. Tu tens mesmo um riso encantador. Ainda bem que gosta, vai ouvi-lo muitas vezes. Boa. Oh, o Artie está a receber milhões de chamadas. Vamos atendê-las, hã? Está bem. Caitlin, do Michigan. Está em linha com a Ana Montana. Ana, eu adoro-te. E mal posso esperar para cheirar como tu. Usas a água UAU todos os dias? Bem, não. Todos os dias, não. Por que não? Para não se acabar. Formiga? Tu estás bem? Sim, estou bem. Estou só nervosa por estar no seu programa. O senhor é muito mais bonito ao vivo. mesmo engraçada. Uma estrela destas ainda fica nervosa. Sabes, quando fico nervoso, eu começo a transpirar. Como um porco! Obrigada, Colin, pela informação. Ok, vamos atender a próxima chamada. Brianna, da Georgia. Ana, sou tua fã. Nem acredito que estou a falar contigo. Ouvi dizer que o teu perfume cheira a framboesa. Eu adoro framboesa. E tu não adoras framboesa? Eu não gosto de dizer que adoro este ou aquele fruto. Seria injusto para os outros frutos. Mas está no teu perfume. Por isso gostas de framboesa, não é? Sim ou não? Sim, sabe... Mas quem é que não gosta de framboesa? Bem, Brianna, obrigada pelo telefonema. Leia um livro, coma os vegetais e seja sempre educada. Obrigada, Ana. Eu... Bom, Colin... Então e a tempestade de ontem? Ana, tu precisas de um lenço? Ou de uma toalha? Não, não. Obrigada. Eu estou bem. Como é que te sentes? Estou feliz por ter dito ao pessoal da água ou algo que não podia publicitar o perfume. A verdade é a melhor opção. Apesar de eu perceber que às vezes é dolorosa. Muito, muito dolorosa. Eu vou ter tantas saudades tuas. Nunca te vou esquecer, Maria. Lily, acalma-te. O carro também não era assim tão espetacular. Vou ter saudades tuas, Maria. Tem calma. Vamos sobreviver. Por falar em sobreviver, já sabes do teu irmão? A equipa do Desafio Jovem Selvagem acabou de ligar. Foi recusado. Oh, e como é que ele está a reagir? Olha, nada bem.